Ευχαριστώ, τσάλι, μπράβο, προσήγα. Negativo ainda, é fora do plano. Estimativo da passagem ao 737-800 da companhia, após ingresso para o portão meia dúzia. Código 08, Recife, 1260, alterna 1288. Centro Recife, 1260, alterna 1288, 5808. 804, repassou, não pode esperar. Mike Charlie Yankee, atento somente para não ingressar no espaço aéreo proibido de escamaçaria, ok? Acima de 1500, ok? Ou no 1500, inclusive. Acerto, mantendo agora 1600. Essa Julieta a gente já paga a cópia, o Gono 715. Ah, já copia. Gono 715, Salvador Brasília, autorizado o nível de voo 360. Decola da pista no zero, primeira curva direita, prefira sair da Arbor. Após a Arbor, voa posição Elefa, onde intercepta a rota Pezulu 17. 5073, transponde o controle 120.8, Gono 715. 360, Brasília, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa. É o Pezulu no 7, 5073 no transponder e 208 controle, pro gol no 705. Correto, 05 portão, após quando pronto, pressionamento push back. Depois canal, 705. Obrigado, bom dia. Para o táxi, 5069, 974, 445. Você não viu, Fernando Ribeirão Preto. 4069 da Azul, táxi autorizado, pátio 1 no Índia, até o ponto esperado no 0. Quando lá, chama a torre 1086, o altímetro no 021 no bom voo. Gente, Pátio, Índia, posso estar dando 0, torre 386, 21, 0, 2, 1, azul, matéria menor, bom dia, bom trabalho. Quatro ali, mantém. Salvador, gol no 607. Prossiga. É possível cópia Guarulhos, se quiser. A cópia é 1219. 19, né? Passando, pode esperar no 0, pronto. Passa 4069, após a rolagem do Boeing da Gol, será Lima 10. São 3153, sala 26, direito no 219. Cópia. Paulo Salvador, bom 607, bom dia. Bruno 607, Guarulhos, formação em curso Juliette. Um minutinho, cópia, por gentileza, o nível 360 para a coordenada. Mestre Juliette, na sua escuta. Solo Salvador, 3153, figura na sua escuta, bom dia. Bom dia, tá 3153, taxi Alfa Juliette, 02, o portão. Alfa Juliette, 02, 3153. Salvador, bom dia, 3157, Juliette, falou para o canal Brasil. Afirmativo número 2 para a cópia, 380, aguarda. Bruno 607, pronto, cópia. Pronto, 607. Bruno 607, Salvador Guarulhos, autorizado nível de voo 360, decolador no zero, primeira curva direita, prefira a saída da Euleida após voa, posição bridge. Em bridge, intercepta a rota pisando no meio, 5070 no transponder, o controle chama, opera em 120.8. 360, autorizado, decolador no zero, curva direita, da Euleida, após o meio da voa direto, bridge, intercepta, volume 1.6, rota com fã. 50-70, o transponder, 1208, 1.07. Correto, após quando o plano pressionamento push. Caraca. Ligou no 804. Petricico no 7, Salvador Brasília, autorizado nível 380, decolador no 0, primeira curva à direita, fechada saída Arbó, após Arbó, voa posição Elefa, onde intercepta a rota Pesulu no 7. 5071 no transponde o controle 120, 18, 35 no 7. Brasília 380, 10, direita Arbó, Elefa, Pesulu 17, 5071, 108, 35 no 7. Primeira curva à direita, reposta quando pronto, pressionamento pushback. Solo, bom dia, 35-5-4, com informação Juliette. 5-5-4, AUBT, se não me engano é para 10 Zulu, para Aracaju. Mais 5 minutinhos deve aparecer o plano, tem que aparecer o chão para cópia. Tá ok, estamos na guarda, por gentileza, se puder coordenar o 130 para Aracaju, fico na guarda, 35-5-4. Afirmativo, 130 na saída Conde, como de praxe? Afirmo. Sente. Obrigado. Information uniform. Information Juliet. 69, decolado agora os 32, controle em 20.8, bom voo. 208-4069. Golf 677 a rota, decolagem da 10, primeira curva esquerda, perfil da saída é Ponge. 0260 no transponder, o controle opera em 120, décima 8, 55 no 4 da tripe. Gente, autorizado para Aracaju, nível 130, via Golf 677. Decolada 10, curva esquerda, perfil Ponge de saída. Chama controle 120, décima 8, transponder 0260, para o tripe, 55 no 4. Pátio 3, após quando pronto? Voltará, 55 no 4. Muito bom dia, voo 9030, portão 1, com informações de Juliette, solicita autorização para registro. Pronto, cópia, no 370, o nível, voo 9030, Juliette confere. Afirmativo, voo 9030. Voo 9030, Salvador Recife, autorizado o nível de voo 370, via Prisco 58. Decolada 10, primeira curva esquerda, peixeira saída Puca, transição Caju. O controle opera no 20-8, aguardando responde o... apenas o gol. 9030, tomado o equipe nível 370 de Ambruis 8, decolada 10 com cor da esquerda na torcida Pucaracaju 1208, aguardando o transponder 9030. Sente, portão 01, aguardando apenas o transponder. Sente, 9030. Barro, meu mais Charlie Yankee, controle Salvador. Economia 0709 ao portão, repostando pronto para acionamento pushback. Está pronto, voo 607. Reposte com a higiene, reposte quando pronto para o táxi, coordenação na equipe de solo. Autorizado, reportará para o táxi, 607. Voo 9030 ao solo? 9030. Transponde ao 5077. 5077, 90. Chama agora o centro Recife no 251, alterno 3325. 251, obrigado. Bruno, 704 aguarda. É, temos um bang da Golf finalizando o pushback que vai passar retaguarda, ok? Por gentileza, aguarde. Azul 4069, chame Centro Recife no 251, alterna 3325. Uma Recife 251, alternando no 3325, Azul 4069. Bom dia, obrigado, Central. É. 3859, clear down to 2000 feet, QNH 1021, complete, bom survival. Clear that aspect 3, proceed to report on localizer. Taxi do Gol 607, é 177 a bordo, 4 horas e 5 alternando o Galeão. Recife, Galeão, confirma o teu amigo no 607? 177. Tio, táxi autorizado, parte 1 no Índia, tem um ponto para dar no 0. Quando lá, chama a torre 108, meio, altímetro 1021, no 021, no bom voo. No 021 agora, táxi Índia, no ponto espera 186, pronto, 607. Solo Salvador, bom dia, como 897, portão 3. Informação, Juliette, 360. 897, Juliette confere a quadricópia com fim, 360. Andrei 597 é o solo voltando? Coordenação equipe de solo após o bang da Gol passar a cauda que se dirige ao ponto de espera, tá livre no 04. Coordenação equipe de solo, tá 3597. Após o bang da Gol, cauda. Mando? 9030, tá pronto, puxa na posição 01. Quem? Que é o número do NCT do 9030? Sim. Com 607, tá? Próxima ponte, espera e pronto. 607, Alinda, cola cabeceira 10, vento. 160 graus, 10 nós. Alinda, cola 0, bom. 51102 no transponder, o controle 120, decimal 8, gol 1897. 0 com fim, rindo 360, decola da fim, 110, com curva direita, fica canal 3, após 5, antes do gol, 1906. Transponder 502, controle 120, 897. Cotejamento correto, 03, o portal reposta quando pronto, estacionamento pushback. Bom dia, total 99100 com Juliette. 0, bom dia, sem identificação, autorizado chegada a mais, desce inicialmente para o nível 050. Estou altímetro no 021 no vigilância. Para o 050, nível 21 total. Decola os 45, chame controle no 208, bom voo. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, agronomia 07. 07, bom dia, contato radar, suco nível 360, perfil da EL. Da EL, seu controle 60, agronomia 07. Bravo, acabou, agora, acabou de chegar seu plano para Jundiaí aí, o padre da Bata confirmando a intenção no 7. Mais um minutinho, 30 segundos para cópia. O Salvador 3517, tá 5 horas e 10, com sim, 103. 103, 5 horas e 10, confins, confirmando? Afirmativo. 135 no 7, via Índia, no ponto de espera, chama 208.6, altímetro 1021, no 021. Índia, bravo, 18635, no 7, bom, bom dia. O 9030, é o solo voltando? 9030. Coordenação aqui de solo, após a base da TAM livrar, táxi Índia, está livre no 01, no coordenação aqui de solo, 9030, da Gol. Bom, a zona baseada na Índia, autorizado no 01, no 030. O Victor Charlie Bravo, a intenção é 105 visual para Jundiaí. Pronto, cópia. Bom, meu Vitor Charlie Bravo, Salvador para Jundiaí, nível de voo 105, decolador 17, primeira curva direita, restrito 1000 pés no corredor Axé até o fora da barra, aguardando liberação do controle. 5117 no transponder e o controle no 20.8, a rota assim que autorizada pelo controle é DCT Arubi, após DCT em Papatã ou após conforme o plano Victor Charlie Bravo. Seguiu o nível copiado? Correto, pata a pata, já tem informação no POB? Estimativo, chama a tua, 108.6, pressionamento e táxi, Victor Charlie Bravo. Mantenha o ponto de espera, 3597. Livre essa nação para iniciar. Salvador, agora o 7 no 5, posição 5, puxa de acelamento. Time? Eu vou no 7 no 5, posição 5, puxa de acelamento. 05 é o portão, coordenação aqui de solo, é aposto para o táxi, segundo 7 no 5. Depois, cara. Ali Bravo, autorizado o táxi até a Bata, chame na interseção para ingresso. Cinco no sete, ali e mantém. Ali mantém, 3-5 no sete. Charlie Bravo ali, mantém. Stand 3859, solo stand 3859 on the ground at 490, leave next right, just contact the ground, 121 on the small line, huh? 498-3-49. Ground warning 10-3-8-5-9, Eva Kato 1-0. 10-3-8-5-9, taxi via Alpha Hotel, taxi Juliet. Alpha Hotel of Juliet, 10-3-8-5-9. Charlie Bravo, livre decolagem em cabeceira 1-0, vento no 60 graus, 9 nós. Então 3-5 no 7, livre decolagem cabeceira 10, vento no 60 graus, 9-9.